Foi ordem do presidente que mandou anunciar que todo aeroporto piloto para voar, guarnições as águas brasileiras para subir, marinho não entrar. Guarnições as águas brasileiras para subir, marinho não entrar. Foi ordem do presidente que mandou anunciar que todo aeroporto piloto para voar, guarnições as águas brasileiras para subir, marinho não entrar. Guarnições as águas brasileiras para subir, marinho não entrar. Eu cheguei ouro fino, hoje aqui para brincar. Eu formei meu batalhão no ponto pra guerrear. Eu mandei dizer a pra contrário que ele não pode entrar. Eu mandei dizer pra contrário, ele não pode entrar. Foi ordem do presidente que mandou anunciar que todo aeroporto piloto para voar, guarnições as águas brasileiras pra subir, marinho não entrar. Guarnições as águas brasileiras pra subir, marinho não entrar. Contrário anda dizendo, esse ano é campeão. Contrário eu quero saber, se tu mesmo tem rojão para cantar uma noite toda, a noite de São João. Para cantar uma noite toda, a noite de São João. Foi ordem do presidente que mandou anunciar que todo aeroporto piloto para voar, guarnições as águas brasileiras para subir, marinho não entrar. Guarnições as águas brasileiras para subir, marinho não entrar.